Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, Eixo é esperto, Eixo é guardião. Eixo é trabalho, é energia veloz, Eixo é viver. É energia, é o encanto, é a força que vem na veia vibrando. Eixo é prazer, laruê. Fala do Exu, Exu é Mojubá. Mojubá, Mojubá, é Mojubá. Quem é o dano da sua, ganhará do bem de frente. Claro, Exu. Claro, Exu. Bom dia, Paquete, bom dia. Bom dia. Como os feitos passaram? Esperando uma proteção. Proteção de trancarro, de certo cruzeado, dando força, luz e sabedoria a tudo. Vamos prosear de novo com o moleque? Pode estar aí, moleque. Claro, Exu! Salve a sua banda, seu Exu! Salve o Exu Tranca Ruas das Sete Encruzilhadas! Saravá! Claro, Exu, é Mojibá, né, moleque? Qual que é a maior dificuldade encontrada pelas entidades ao trabalhar com médiuns que têm mediunidade consciente? A dúvida do próprio médico. Muitos falam, eu tô vendo, eu tô vendo o movimento que eu tô fazendo. Aí eu sempre falo, o velho fala, ou a velha secretária fala, nós é capacitado a dar as mensagens das palavras que o senhor tinha falado. Não. Mesmo assim, mas duvida, duvida. Então, tente levantar o corpo com a sua peça aberta. Tente, mas com a energia. Vai levantar e sair rolando para ver se mais consegue. Não consegue. Porque as entidades respeitam a limitação de cada matéria. E vai existir aquela matéria que ela não gosta de ser aquele espírito, me perdoe a palavra, que não vai gostar da matéria, desconfiar daquela energia que te apaga. Pense vocês, médico que está escutando, que a mediunidade inconsciente é boa. Não vejo vantagem alguma. O inconsciente não aprende nada, mas é um pedaço de carne. Ele deixa de trabalhar, ele faz o que quer, vai embora e nós ficamos a ver navio. Tá certo. Diferente daquele que é consciente ou semi-consciente. A entidade que ensina o mãe, principalmente o preto velho, ensina uma reza. Ensina uma manguinha para que você possa se proteger. Tranca a rua, passa uma oferenda para alguém em relação a batata. E você aprender que aquela oferenda pode ser boa para você. Quem é consciente não vê essas coisas. Seu Exu, depois do nosso diálogo, como é que ficou? Porque a gente sabe que além dos encarnados, também os desencarnados assistem ou entram em contato e acabam entrando naquela vibração da entidade e às vezes até procurando-a. Como é que foi depois que a gente estudou com o senhor aqui no diálogo com os espíritos? Teve uma procura sim, viu, moleque? Teve procura através do cavalo, Teve muito povo que gostou da prosa de Exu e teve aqueles que também que não gostaram. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, amém, né, mulher? Pra não falar outras coisas. Claro que sim. Nossa. Pronto, agora, o que é a função de Exu dentro da Umbanda? Basicamente, tudo isso que o senhor explicou, né? Guardião, né, mulher? Primeiramente. Quando se inicia uma sessão, se tem vários Exu, várias entidades na porta do terreiro, firmado, na tronqueira, segurando todas as energias e demandas para aquele obsessor que estiver já ficar por ali. Tem muitos que se passam. As entidades de dentro do terreiro, preto velho, pagou, ou propriamente os gestores de trabalho, se encarregam de levar lá para fora, aí se cuida com a gente. A obrigação deixou dentro do terreiro, colocar o quê? Proteção, cuidado com o médico, abrir os caminhos também do médico, e principalmente cuidar da casa. Para todos os filhos que ele frequenta. Exu, como todo mundo sabe, é guardião. O primeiro papel dele é esse. Depois vem o restante. Ajudar, prosperar, amor com o povo que vai atrás pra caramba. Primeiramente é guardar o ser humano. Cuidar dele. Seu Exu, então o senhor acha que esse povo que desrespeita muitas vezes é movido pela vontade de que o que ele acha certo também faça o bem para o outro? Ou é medo de perder espaço? Você fala em relação aos evangelhos, moleque? Não é todo mundo que vai e critica, taca a pedra no outro... Porque às vezes eles estão com o coração no lugar certo, quer que o outro também fique bem, fique melhor, e sabe que onde ele está não é bom, mas é o saber dele. Então o senhor acha que essa motivação da crítica de qualquer religião para outra vem mais do medo de perder espaço ou da vontade mesmo que o outro esteja tão bem quanto ela? Filho, eu acredito que na religião evangélica é o que acontece mais isso. Seguinte, eles acreditam naquilo como a única salvação. E toda outra religião não presta. Seja ela católica, seja ela umbanda, seja ela budista, seja ela Allan Kardec, seja ela qualquer coisa. O que vai salvar o ser humano é seguir as doutrinas das igrejas evangélicas. Então eles querem colocar isso a goela abaixo, não respeitando o livre-arbítrio das pessoas que às vezes não querem escutar o que elas têm para falar. Então, moleque, é querer colocar de goela abaixo, querer mostrar uma coisa. Quando se força alguém, eles param de seguir a religião que eles estão seguindo, porque nada na religião ou espiritualidade é forçado. Todo o coração tem que bater, o coração tem que tocar para se colocar o pé dentro de uma casa santa, seja ela qual religião for. Na Umbanda não sai os umbandistas puxando gente para dentro do terreiro. Porque o umbandista entende que a partir do momento que o filho entra dentro de uma casa de Umbanda para seguir aquela religião, ele quis fazer isso. Ele sentiu a necessidade de se entregar à espiritualidade. Não foi feito cabeça ou orientado que lá ele iria ter uma vida melhor. Viu, moleque? Claro que sim. Entendi. O candomblé, pelo que eu aprendi, né? Eles utilizam o egé dentro do culto, da tradição, e com os restos do que foi ali utilizado, eles fazem e repartem, todo mundo come, não é jogado fora. Exato. Né? Então, não há desperdício e o sangue vai para usar, para ajudar alguém, né? Exatamente. Moleque, quando você faz um corte de troca de cabeça, aquele bicho lá que pode estar fazendo corte, ele vai desfalecer da maneira como o feitiço foi mandado para o rapaz que estava passando a necessidade. Eu já vi galo de eu cortar o galo e ele está sem cabeça e ele está estremecendo e tendo consciência do que está acontecendo. O sofrimento dele foi além do que era para ele sofrer, que era o que iria acontecer com o menino se eu não tivesse sacrificado o bicho. Aquele bicho lá que eu sacrifiquei, se eu não sacrificasse ele para ajudar o rapaz que precisava, foi feita uma magia negra a ele, ele iria se sacrificar para não ser descoberto. Ia ser a mesma coisa, não ia mudar nada. Aí muitos sacrificam o corte. É errado o corte sem fundamento. Esse é errado. Vai chegar para fazer corte, aí eu quero ficar rico, eu vou dar um bode, vou dar um galo e um boi para Exu. Isso eu não quero. Se for para salvar uma vida humana, eu vou salvar o corte. E hoje esse filho que eu fiz no corte, hoje é frequente a minha casa e é filho da casa, incorporando seus guias mental espiritual. E por incrível que pareça, estou dentro da casa dele agora. Oh. Ô, seu Drica. Carlos, né, mulher? Como? Eu falei isso no primeiro dia. Isso. Ô, seu Tranca-Ruas, o seu Capa Preta falou alguma coisa muito parecida com o que o senhor está falando quando eu gravei com ele. Ele falou assim, o povo é hipócrita, porque se é a mãe dele que está em cima de uma tarimba, ou ele mesmo, ou alguém que ele ama, daí vem procurar Exu e Exu diz, é o jeito de tirar ela de lá, ele não pensa duas vezes. Nenhuma vez ele não. Né? É profecia, moleque. É. Muitos que julgam da maneira como julgam, vai ser os primeiros a fazer no momento de necessidade. Porque é pro bem, né? Quando é pro mal, ninguém quer fazer mesmo, mas é porque associa muito a uma coisa com a outra quando não tem necessariamente tudo a ver. Moleque, tem trabalho de magia negra que se faz, que o povo alimenta uma entidade que não é de lei, ou até mesmo um demônio, como eu já falei há pouco tempo atrás, seja ela que um ou demônio, quando se oferece a ela o sangue da pessoa, ela quer o sangue, e ela não vai parar enquanto ela não conseguir esse maldito sangue, principalmente demônio. Ou a troca se acontece como se fosse, mulher, um acordo em que eu converso com o próprio espírito no astral e se fala, sangue desse moleque, agora não vai levar. Agora vai descarregar essa magia em algum lugar. Porque a magia, ela nunca é desfeita. Você sabe disso, né, moleque? Nossa, realmente. Mas explica pra quem não sabe, seu Exu. Ela tem que ser executada em algum lugar, em alguém. Aí eu intervenho pelo moleque, eu não quero que essa energia estoure nele. Eu fiz a pergunta pro moleque, mas quem é que eu devolvo essa energia? Pra quem fez? Ou mas quer sacrificar o bicho? Eu jogo o bicho e sacrifico o bicho logo após acaba o sofrimento. A magia foi feita. Aproveitando o bicho. Não, eu ouvi isso para não chegar ninguém. Boa ação da moleque. E muitas das pessoas pedem para voltar. Se me fez mal, quero que fique dobrado para ele. Ele teve um coração e teve de sacrificar isso. Para não atingir aquele que fez mal para ele. Isso é uma boa ação, viu, moleque? Sim, senhor. Se tem uma dificuldade e o povo querer destruir ele, ele não dá na mesma moeda. Ele teve o poder de devolver, de ser justo, e ele não quis. Tem a dona Maria. Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, que até quero que o senhor comente sobre essa frase dela, que disse assim num diálogo com os espíritos: gostar é um direito, pero que respeitar é um dever. Eu não entendi o que você falou. Ela falou assim, para o senhor comentar nessa frase, que ela disse: gostar é um direito, né? Mas respeitar é um dever. Exatamente. O respeito se deve a todos, né, mulher? Se vós não concorda com o que aquela pessoa faz, mas pode não gostar, mas vós tem que respeitar o espaço de cada um. A vida de cada um, você tem o livre-arbítrio para fazer o que quer e o que não quer. Desde que aguente suas consequências de cada atitude de vós na caminhada de matéria. Então, se não gosta de trancar a rua, tudo bem, mas me respeite. Se não gosta da religião Umbanda, tudo bem, mas respeite os irmãos da Umbanda. Respeite os irmãos do Candomblé. Nós, umbandistas, meu cavalo, os filhos do meu cavalo, respeita os evangélicos, porque não pode ser respeitado também. Né, mulher? Pode. Tem até uma questão mais voltada para ritual, oração. Deixa eu ver se eu coloco aqui para o senhor. A pessoa tem um amigo, por exemplo, um ente querido que se suicidou. Aí ela pergunta: se eu acendo uma vela e em seguida faço as orações a ele, a essa pessoa, de que forma a vela e a oração ajuda? E se a gente pedir ajuda para o tranca-ruas, ele ajuda? Depende do momento e quanto tempo essa pessoa desfaleceu, viu, moleque? E até onde essa vela foi acesa. Se tem muito tempo, a vela é no cemitério. Se pouco tempo, não se pode acender vela dentro de casa. De jeito nenhum. Aquela entidade está no processo. Aquele espírito está no processo de desprender da matéria. Quando você acende um velagem, é uma luz para ele. Ele está na escuridão. Ele vai até ela. Aconteceu com um moleque lá no terreiro, que o velho brigou com ele em relação a ele acender vela com a sogra, que desfaleceu há pouco tempo, não foi no cemitério, acendeu em casa. E o velho falou que ele estava com a essência do cemitério. O moleque falou: eu não fui no cemitério, já desconfiando do velho. Aí esse velho está falando coisa errada. Se você não for no cemitério, vai acender vela para alguém no cemitério. Aí eu acendo em casa. Tem um mês que em setembro faleceu. Então ela foi até morte. Está errado. Escreveu, ela tem que seguir o caminho dela. Vela para quem faleceu há pouco tempo, é no cemitério. E até muito tempo também é no cemitério. Não tem que se levar em casa para ninguém. Só para santo. A santo está certo. Nem para Exu, nem para Morogeiro não se pode acender dentro de casa. Agora, no mundo espiritual, aí onde o senhor trabalha ou não trabalha, eu sei que às vezes tem Exu, até teve um Exu que chegou perto do senhor Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilintra, que é meu padrinho, e ele disse assim: mas esse seu menino ri muito. Daí o seu Zé falou, não, mas é porque ele tá feliz de falar com a gente. E ele explicou que não era tirando sarro. Mas como é que foi pro senhor? Teve algum espírito que foi procurar o senhor? Ou seja, Kiumba pra ser ajudado, outros Exus? Sempre tem, né, mulher? Naquele dia mesmo da prosa, agora prestou sentido que eu falei que tinha a presença de um Kiumba cá, né? Que chamei a ajuda até da véia que teve presente, pra segurar pra eu poder levar ela embora. Onde se tem luz o espírito obsessor, aquele que não cansou de atazanar a vida dos outros, ele busca a luz, né, mulher? Pra poder dar a caminhada na vossa evolução. Essa é a palavra correta. Se teve muitos espíritos antigos que não gostam do trabalho, viu, mulher? Que se fala que se perde a essência da espiritualidade. Mas isso é uma ferramenta que Trancarrua acredita que serve para muitos que não sabe o que é Umbanda, não sabe o que é um Trancarrua, não sabe o que é um Exu Caveira, não sabe o que é um Capa Preta. Então é uma ferramenta de conhecimento. Busca aqueles que quer, aqueles que não gosta, não procura. Só respeita, né, mulher? Claro que sim. Então explica de novo aí para as pessoas. Que é dizer assim, mas o Exu é meu amigo, guardião. Por que é ruim acender pra ele dentro de casa? Ele não tá sozinho. Moleque, eu já sabia que você ia fazer essa pergunta pra mim. É. Eu vou te dar uma resposta que vai até dar risada. Tem um ponto que se fala assim. Bicho ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Bicho ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço e pedacinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço e pedacinho. Aí chegou seu Lucifer, as bombogias. Não é homem nem mulher. Moleque, Exu nunca tá sozinho. Achei que eu ia falar um jeito. Se meu moleque acender pra mim dentro de casa, eu posso até ir lá receber. Mas eu vou ter eu um cunhado atrás de mim, que às vezes não tá evoluído, que às vezes foi o que eu resgatei há pouco tempo, e tá junto comigo lá que vai fazer a bagunça na casa dele. Por isso que não se pode acender dentro de casa. Isso que muitos terreiros se fecham quando se abre terreiro no fundo de casa. Quando está trabalhando com preto velho, acabou. Está muito bom. Aí começa a trabalhar com chupologia, começa a trabalhar com energia mais densa, linha de Cipriano. Aí se começa a acontecer coisa dentro de casa que até Deus dorme. Se eu tô numa determinada religião e tem alguma coisa que eu não gosto, eu devo chegar pro dirigente dela e dizer ou já devo logo puxar o carro e buscar outro lugar? Porque se ele é dirigente e tá fazendo assim, é porque ele tem uma crença fixa a respeito daquilo. Mulher, tudo tem que se ter o diálogo, correto? Tudo que se for pro bem do terreiro, um filho de santo, achar um tipo de trabalho que não está fazendo bem para a corrente mediúnica, e o zelador entender o que ele quer falar, cabe a ele fazer a mudança ou não. Mas o quê? Tem que se ter um diálogo. Porque com diálogo se resolve a maioria de todas as situações dentro do terreiro. Isso acontece muito, de colocar o zelador como... colocar o zelador no pedestal. O zelador também pode estar errado. O zelador também pode estar fazendo algum tipo de coisa que não é necessário para aquele momento no dia do trabalho. E alguém às vezes pode ser usado por um guia e vir e passar essa informação para o zelador. Então eu não acho errado o filho de santo ele achar uma coisa que está errada, conversar com seu pai de santo, tirar suas dúvidas, se está certo, se está errado, por que que se faz isso, por que que se faz aquilo. Porque aí aprende, né, moleque? Mas assim, ó, eu sei que quem tá ouvindo vai dizer, essa pergunta já foi feita no vídeo da outra vez e essa resposta também já foi feita, foi a mesma resposta. Então o que é que tem de novo? Então eu vou até pedir ao senhor assim, pra aprofundar um pouco nesse sentido. Seu Exu, tá, se o senhor não tá sozinho, o senhor também não fica andando com gente arruaceira. Por que que é que aqueles que andam com Exu não são tão disciplinados quanto Exu? Moleque, o Exu carrega sete da linhagem, correto? Sim. Eu sou o primeiro da minha linhagem que eu tenho direito de ter meus sete falangeiros. Às vezes o último falangeiro lá, que eu acabei de resgatar, ele está em aprendizado. É como se fosse uma faculdade de vocês. Ele está em aprendizado. E muitas vezes tem um monte lá, que nem na minha coroa é, e que está na redondeza, aonde foi acendida a vela, ele vê a vela, ele quer chegar lá. Aí é onde acontecem as arruaças. Por isso que muito se fala, moleque, a nunca se entrar em casa em 9 horas da noite, meia-noite e 3 horas da manhã. São três portais que se abrem da escuridão. Já ouviu falar disso, não é, moleque? Já, sim, senhor. Então, quando se entra na porta de casa, às 9 e ponto, meia-noite e 3 horas, tem de tudo. Tem do bom e tem do ruim. Na redondeza, tem do bom e tem do ruim. E aquela vela fica acesa por 8 horas. Então é um portal aceso, pro bom e pro ruim. Viu, moleque? O senhor acha que hoje em dia se perdeu muito o interesse em aprender para ser útil para si próprio? E o que tem mesmo hoje é, tipo, respeitar o outro para ele me guiar? Não entendi a lógica da pergunta, moleque. Pode repetir. O senhor acha que, por exemplo, nas religiões hoje, as pessoas procuram muito menos ser autossuficiente e acaba ficando dependente da religião? Fica. Principalmente dentro dos terreiros, viu, moleque? De filho em desenvolvimento. Daqueles filhos de terreiro de mais de 10 anos de casa, que é filho de santo há muito tempo, tranca-rua vê muito. O filho tem lá um preto velho bom para trabalho, consulta mais de 10 pessoas por dia, nos dias de sessão. E na hora da dificuldade não é capaz de pedir para o seu próprio guia. Tem que ir no guia do pai de santo, tem que ir no guia do irmão do lado, porque ele mesmo não tem fé no guia que trabalha com ele. É o erro do ser humano. Às vezes ele precisa escutar em voz alta o conselho. Ele precisa escutar em voz alta de alguém de fora para ver que ele está no caminho certo ou se ele está no caminho errado. E muitas das vezes seu guia, o seu mentor espiritual, já está falando dentro de vossa cabeça. Saber escutar os seus guias, né, moleque? Ter sintonia com as suas entidades. Conhecer a cada linha que vós trabalha. Isso serve também nas religiões outras, que espera o pastor fazer alguma coisa por ele e não corre atrás do que se tem que correr. Claro, claro que sim. Ah, seu Tranca-Ruas, aqui tem uma questão assim. Como que os Exus fazem para dar uma chance a espíritos muito rebeldes? O que acontece a um espírito ao entrar na falange? Uma doutrina, meu moleque. Por exemplo, um Exu trabalhando com a linha de caridade, ele vai trabalhar extremamente para a vontade. Ele não vai ser imparcial. Ou ele ajuda ou ele não faz nada. Muitos aí que julgaram, que eu vi, foram eu falar que eu devolvo o mal que me pede. Eu não me acho a um espírito ruim de devolver algo que me pediu de mal para alguém. Eles podem me julgar. Eu não estou nem aí. Se me pediu ruim, vai levar ruim. Isso vai ser ontem, hoje e amanhã. Certo? E quem entrar na linha de tranca-rua vai seguir esse raciocínio. Se ele não seguir esse raciocínio, ele vai trabalhar com outra falange. Vai ser na minha. Eu não acho justo alguém ir num terreiro, num lugar sagrado, que pedir qualquer entidade que seja, a maldade por um outro próximo, ele sair ileso disso. Eu acho errado, e hipócrita, que eu não gosto de hipocrisia, um Exu falar que vai fazer e simplesmente não fazer. E ele não cobrar aquela pessoa que está errado. Isso é hipocrisia. Eu sempre falo, mas quer fazer? Quer. Mas sabe da consequência? Sei. Então vai ser feito. Eu só não falo que vai ser pra ele. Então isso, moleque, que muitos deixou, muita pombogira se ira contra o consulente que vem pedir maldade. Porque esse mesmo consulente que pediu maldade é o primeiro que fala que a Umbanda é feitiçaria. É magia negra. É eles que falam, é quem procura maldade. Por isso que trancavou, devolve, e eu vou devolver. Dou a quem doer. Pediu maldade, eu vou dar de volta. Pediu mal para levar o mal. Pediu bem, eu vou te ajudar. É justo, né, moleque? Claro que então, sim. Puxa. Por causa de pessoas assim. E tem muito médico pai de santo que se vende por pouco patar e se faz o seu serviço. Às vezes sem a entidade incorporada. Ela prende uma mandinga, ela sem guia, ela pega e faz. Para ganhar o ataque. Aí quando eu falo que eu devolvo o mal para quem pediu, quem jogava é eu, já tá boa. Eu tô errado, não é quem pediu. Então, tem reação, né, moleque? Como é que é? Toda ação tem reação. Toda ação tem reação, né? E aí a hora que vê que vai receber o que queria pro outro, né, já vai começar a pensar duas vezes, né? É isso que eu tô falando. Quem me escutar agora sabe que vai não ter que pedir maldade, ele vai pensar um pouco antes de pedir. Entidade de lei não faz. Ele vai devolver. Então, quem está escutando essa porcaria, desculpa a palavra, viu, moleque? Não, pode falar. Eu fico emboqueirado com esse tipo de assunto. Quem está escutando, vai pedir alguém de mal por todo, não pede que vai carregar tudo que vai pedir, 7 vezes maior. Peço bem que vai ter 7 vezes o bem maior para você. A espiritualidade, ela ajuda, mas o cavalo tem que correr atrás. Tem que fazer por onde? Tem que merecer. Como que a pessoa sabe o nível de merecimento dela E que hora que ela pode sentar e dizer assim, ah, hoje eu posso tirar o dia pra preguiça? Tá errado, né, mulher? Preguiça é um pecado. Não tem dia de preguiça. Pode ter dia de descanso. De preguiça, não. Viu, mulher? Então, esse nenhum ser humano, ele pode se achar que ele é merecedor de alguma coisa. Aí já é falta de humildade. Aquele que menos acha que merece, é aquele que merece. Que ele pode ser bom como for, ele vai sempre procurar estar melhor, para ele se melhorar e um dia ele poder merecer alguma coisa. Só que a espiritualidade, ela conhece o coração de cada um. E sabe aquele que merece e aquele que não merece. E aquele que finge que merece. Claro. Quando uma pessoa acha um trabalho feito na porta da casa dela, ou no quintal, ela pode simplesmente pegar e jogar fora, sem medo, sem rituais, sem crendice? Aí depende, mulher. Se é um mulher que é trabalhador da Umbanda, ele pode pegar esse trabalho, aproveitar o material lá que foi dado, levar pro terreiro, entrega na feira que o deixou vai desfazer. Ah. Se o rapaz que recebeu esse pedido, ele não tem guia, não tem o eixo trabalhador com ele, ele tem que pedir a alguém que ele confia, que se trabalha numa casa, para ir até a casa dele, pegar esse material, levar para a tronqueira, o eixo desfazer. Viu, mulher? Tem muita gente que eu já vi ficar doente. Já viu o deitado, chuta que é macumba? É. Tem gente que vê macumba na encruzilhada, coisa que não tem nada a ver com maldade. Alguém chutar macumba e perdeu o pé. Não pode brincar, né? Falta de respeito. Viu, mulher? Então depende de muito da situação. Eu consegui resumir. Se é trabalhador de Umbanda, médio trabalha com Exu, trabalha com linhagem, pode pegar a oferenda para a mão, não tem problema. Leva para a truqueira, confia ao chefe da casa, ao seu guia mentor. Entrega lá. Se não é frequentador de Umbanda, é um consulente, procura um médico preparado. A edição separada, para se levar para casa, se pegar essa oferenda, se levar para a tronqueira, fazer aquilo que foi feito, acabou. Porque o bem sempre vence o mal, viu, mulher? Mas daí tem que pagar alguém para fazer isso? Não, mulher. Isso depende de cavalo para cavalo. Meu cavalo não cobra esse tipo de coisa. Entendi. Mas só que ele tá no Mato Grosso, aí a pessoa pode chamar ele do Mato Grosso? Pode. Meu cavalo, como foi no vídeo passado. É. Sabe, o negócio que vai. Isso. Ele faz o cobrador. Quando a pessoa quer a presença dele, pra coisa supérflua, fora de horário. Entendi. Como ele roubou ele disse. Não se cobre. Ah. Agora tem meia-noite gente querendo falar trancar rua, meu cavalo tem que sair da casa dele, ir pro terreiro, incorporar. Não, vai no dia da gira, pô. Como é que é? Ele tem que sair meia-noite da casa dele, incorporar dia, ou ir no terreiro, ou ir na casa do consulente, incorporar dia porque o rapaz quer fazer caridade. Tá errado, né, mulher? Caridade tem horário. É. Caridade se chama sexta-feira, 7:30 da noite, no terreiro. Isso. Boa. Que tem um sentimento desse? Se é um filho, um consulente que é frequentador da casa, que frequenta assiduamente, o terreiro e acontece essa situação, meu moleque não cobra. É diferente se chegar um rapaz que ele nunca viu, quer que vá na casa dele, tal hora, tal dia, que tem uma macumba lá que ele desfazia. Você não conhece, ele não sabe nem de que ele vai pôr o pé lá. É diferente, moleque. É. Então, cabe a cada um de quem está escutando tirar suas próprias conclusões. Se para ou se não para. Por que que as pessoas ignoram esse saber que vem de uma intuição, que vem do íntimo dela própria? Como, moleque? Não entendi. Ah, o senhor entendeu? Não entendi. Por que as pessoas ignoram essa mensagem interior, essa intuição que diz assim, você tá andando errado desse jeito, meu filho? Falta de fé, né, mulher? Isso acontece muito com o médico começando. Às vezes tem uma mediunidade aflorada, que o guia conversa com ele pela cabeça. E ele pensa que pode ser qualquer um outro tipo de espírito, menos o guia dele. Aí vai aonde? Vai no chefe da casa, vai no guia-chefe. O guia-chefe explica, reexplica de novo e continua com as mesmas dúvidas. Então isso é o quê? Fé e comprometimento com seu guia. Está lá trabalhando toda semana com o guia, conhece o jeito que o guia fala, conhece o jeito que o guia trabalha, tem que saber identificar a energia do guia. Isso é com muita doutrina, com muito reza, como os velhos falam, para se aproximar da sua vibração próximo das suas entidades. Claro que sim. E deixar um pouco de lado, né, esse negócio de julgar. Porque às vezes a pessoa tá trabalhando lá, mas o dinheiro tá indo para uma casa de pobre. Não sabe, né? Ou para dar ou divertir alguém que não tem. Sempre vai para algum lugar. E outra, se for errado, quem vai pagar é ele. Exatamente. Moleque, para se sustentar uma casa de banda, vai para casa. Hoje o cavalo, algum lugar... Você precisa ter um pataco todo mês, como que chama, meu? Aluguel. Tem que pagar. Os filhos da casa, faz o pagador. É mentalidade. Com esse, você tem que tentar se virar. É com o charuto, peixe fuma, o pinga que o baiano bebe. Bimba, fumo, bebida para malandro, bebida para Exu, bebida para preto velho, bebida para caboclo. E muito também falta. Para se manter uma casa, precisa do patar. É, essa lamparina que fica acesa, o agador para poder beber. Então não pense que a caridade é de graça também. Os filhos se correm para poder fazer a caridade. Boa. Isso é muito bonito, né? E a pessoa, independente do lugar, está disposta a fazer quando a necessidade é real. Meu filho, já teve vez, não foi eu que disse isso. Vou falar pelo pretoneiro, tá, moleque? Tá. Eu escutei. Se teve uma, como que fala quando vai reunir lá? Reunião. Se cobrar a mensalidade do povo, aqueles que podem fazer o pagador correto. O velho Moçambique, ele falou que fosse preciso tirar da caixinha para ajudar o irmão da casa que estava passando necessidade, iria tirar. Porque a caridade se faz de dentro para fora. Se não começa a fazer a caridade com os irmãos, como que vai fazer para quem está vindo buscar? Não é verdade, mulher? Sim, senhor. Vai ter dia que o outro rapaz não vai poder ajudar. vidavação, necessidade de casa, faltando por ir papado. Os filhos da casa têm obrigação de ajudar a fazer o curipapado do rapaz. Boa. Não é verdade, moleque? É, em Portugal eles fazem isso. Ah, não sei se é em Portugal. Sei que foi num lugar que o espírito fala assim: eu vou fazer levantar cesta básica para dar pros outros. Se aqui na minha casa tem gente com necessidade, nada. Já vai fazer, vai faz um valor específico. Aquele que pode dar um valor específico, faz. E aquele que não pode, faz o que pode. Boa. Ele vai fazer da maneira do coração dele. Felipe, não quero que nenhum filho de santo da casa tire do curipapado dele para ajudar na casa. Aí já está errado. Eu não quero ninguém passando fome para ajudar terreiro. Terreiro tem que ajudar ele. Viu, meu filho? Boa. Então é isso que sempre foi falar, Santa Rua já falou, Moçambique já falou, a Rita já falou e Sete Saia já falou. Não se tira de dentro de casa, não aceitar o terreiro. Agora, é diferente aqueles médicos que passam o dia enchendo o cu de cachaça, tá com o dinheiro todo rabo, e não é possível de dar um corpo de terreiro. Viu, moleque? Claro. Tá vendo a diferença? Sim. Papado e cachaça. É possível a cachaça. Mas se cumpre, foi lendário primeiro. Claro que sim. Quando a pessoa diz assim: tá, mas ele fala sobre conexão com a entidade, ouvir a entidade, e eu acho que tudo que vem na minha cabeça é meu. Então, como que eu desenvolvo, eu fortaleço essa comunicação de via dupla? Trabalho, moleque. Uma casa boa de desenvolvimento, que trabalha em prol da caridade, que trabalha em prol de ajudar o próximo, que sempre tenha na coroa um bom preto velho trabalhador, um caboclo, né? Que são as duas entidades que são a maioria chefe de coroa, que se possa orientar o restante da linhagem para se ter essa aproximação. Cada casa tem suas doutrinas em relação a isso, a essa aproximação dos orixás e dos guia mentor. Existem banhos que os velhos passam, algumas camarinhas que se na casa tem para se aproximar o guia orixá, para se alimentar o orixá, que muitos que se fala que na Umbanda não tem, e isso já vai dar conversa, viu, moleque? Mas existem vários fundamentos que cada casa tem para que isso aconteça, para que essa vozinha que fala lá dentro de vossa cabeça, um pensamento, vós possa saber identificar que é um dos seus mentores querendo te ajudar no dia a dia. Entendeu, moleque? Claro que sim. Então, seu Exu, quando alguém quer sair fazendo ajuda para todo mundo, o terreiro quer se unir para ajudar os pobres da cidade, e daí dentro da corrente do próprio terreiro tem um que está com necessidade e não vê isso, né? Então o senhor acha que deveria buscar fortalecer primeiro a casa e até onde isso é egoísmo? Olha, se a casa tem um filho passando necessidade, essa casa não está atendendo a sociedade. Viu, moleque? Claro. A casa vai atender o povo em fora, e dentro da corrente tem um que passou necessidade. Isso é uma questão de lógica. É a mesma coisa o médico ia ajudar e a vida dele com a médica. A entidade dele fala pro consulente. Vou fazer isso. Aí o consulente conhece o médium e sabe que a vida do médium é uma anarquia. Ele vai acreditar no que guia? Nossa, vai ser difícil, seu Exu. É verdade, mano? É. Por isso que eu falo que tem que ser médium dentro e fora do terreiro. Porque os cavalos, eles são espelho dos guias. E quando o senhor acha que vai terminar isso de a pessoa sempre ver o errado do outro e criticar o outro e esquecer que não é perfeita? Boneco, quem foi perfeito se chama Jesus Cristo e ele foi crucificado. Os Exu, todos têm os seus defeitos. Nenhum é perfeito. Nenhuma entidade é perfeita. Errado aquele que a entidade tem que saber de tudo. E se tivesse uma entidade que soubesse de tudo, não precisava de outras entidades. Por isso que se separa em falange, tranca-roda e encruzilhada, tranca-roda das almas, tranca-roda embaré, que cada um trabalha de uma maneira diferente. É especialista em um tipo de trabalho. Então não adianta falar. Quantas vezes aconteceu de consulente vir na minha frente? Pois é, o que eu faço da minha vida? Falei, o que foi, mulher? Aí você já sabe. Falei, eu não sou adivinho, viu, mulher? Eu não adivinho as coisas. Se você me falar, eu vou te dar o caminho para você percorrer. E muitos falar que eu não estou incorporado. Aí o problema é de quem? Meu ou dele? O problema é dele. Uma oportunidade, né? Pois é, mulher. Às vezes, muitas das vezes eu sei, mas a arrogância das pessoas em querer testar os guias é muito alto. É como se muito na casa, às vezes tem alguns testes, que se vai ter uns testes, que hoje não é bem visto, né, mulher? Na Umbanda. O teste com os guias. Mas isso às vezes é necessário. Principalmente para o dono da casa. Se vai testar os filhos, tem que primeiro se testar. Né, mulher? Claro. Testar os outros é fácil. Vamos colocar a pólvora na mão aí também. Vamos colocar a pólvora na língua aí também, se vai fazer com os outros. Vamos fazer o teste da bebida aí com as ervas aí, todo mundo. Vai colocar para os filhos só é fácil. Que eu conheço muito pai de santo que faz isso. Claro. Primeiro para se testar tem que ser testado. Para poder falar, ó, eu passei de um teste, agora bora lá, um puro. Então tem muito, meu filho. O preconceito muitas das vezes é dentro da Umbanda mesmo, viu? Tenho certeza que sim. Então é isso que acontece. Aí. E quem causa o preconceito é as pessoas que lutam contra o preconceito. Você já viu isso? Sim. Já. Nossa. Eu vou lhe falar que já perguntaram pro Preto Velho uma vez que ele tem costume de colocar uma erva no cachimbo dele. Pra quê? Pra se não deixar a energia daquela pessoa se pegando a matéria. Coloca um alecrim, coloca uma arruda, coloca um guiné, coloca qualquer coisa lá. Mas ele coloca. É o jeito dele trabalhar. E ele gosta também. Então, cada entidade tem sua particularidade. Eu escutei uns pensamentos aí desse povo que viu essa prosa nossa aí. Coitado daquele que duvidou de mim. Por que, seu Exu? Agora o povo que assistiu e duvidou ficou com medo. Só tem medo, mulher. Só não se assuste quando eu me plasmar perto dele, tá? Que eu sei um por um. E se falou que esse aí vai ter que tomar como que o moleque pensou. Ele fez um pensador de que eu teria que fazer como que é, moleque? Andar na brasa, comer carro. Moleque, vou estar na onda. Acabou isso aí. Se precisar, eu faço. Mas eu faço na sua frente. Vem me conhecer. Seu Exu, a gente está se aproximando perto dos 10 minutos finais. Depois o senhor diz para a gente se o senhor pode ficar para mais uma hora, mais um encontro. E daí a gente vê. Mas vai ficar aí um pouco mistério para quem tá ouvindo. Eu espero bem que possamos, mas vai ficar sempre na sua mão, né? Fala pra gente, assim, qual que foi a maior desilusão que o senhor já teve com um ser humano que gosta de tudo certinho, mas só faz coisa errada? Gosta que os outros sejam certos, mas ele só faz errado ela. Ditado que eu falo, moleque. É aquele ditado. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Entendi. Moleque, são pessoas que não conseguem olhar pro próprio rabo. Pensa que o rabo dele tá limpo. Tá vendo a sujeira do outro. Entendeu, moleque? Sim. Isso é um medo de médio desenvolver. Ou aqueles que acham que já tem tempo de casa, julgam os mais novos. Uhum. Por isso tem muita gente mais nova, com mais seriedade, passando na frente daqueles filhos, se tem 10 anos de casa como filho de santo. E aqueles com 3, 4, 5, 6 anos de casa, a mãe de santo passar ele a pai pequeno. Porque aqueles que acham que sabem muito, na verdade não sabem nada. Nossa. Realmente. Isso já vem acontecer muito, viu, menino? É. Muito. E muitos filhos de muito tempo de casa saem do congá, porque colocou um menino menos do que ele a ser pai ou mãe pequena da casa. Já estou mudando. Nossa, realmente. E a seriedade com as crianças para onde? Ele sabia que ele não era um zelador. Porque para ser zelador, moleque, está lá atrás. A missão do cavalo. E o cavalo dele, quando conheceu a Umbanda, todas as entidades já falaram para ele que era ele se preparar para ter a própria casa. Como eu tenho filho de santo, que vai se preparar comigo e vai ter a própria casa. E vai ter aquele que vai passar a vida inteira comigo e vai ser filho de santo. Vai ter aquele que vai passar a vida inteira comigo, que começa como cambone e vai terminar como cambone. É a missão de cada um, moleque. Entendi. Como as pessoas podem aceitar a missão sem diferenciar uma como melhor, outra como pior? Vamos conhecer a Umbanda. A Umbanda é um conjunto, moço. Claro. Existem os médicos de corporação. Existem os cambones, que as entidades precisam extremamente de suborno. Existe o Ogan, que se precisa dele para se emanar energia da corrente e para sacar a energia também do Congresso, que tem um deputado lá. Existe o pai e a mãe pequeno. Assim, quando o pai e a mãe de santo não estiver presente, eles possam tomar o lugar com a mesma responsabilidade como o pai e a mãe. Não se existe alguém mais ou menos do que ninguém na humana. Existem peças essenciais que não se podem faltar numa corrente. O Ogã tem a mesma importância do pai de santo, incorporando o guia. O Ogã tem a mesma importância do que o Cambone servindo os guias. O Cambone tem a mesma força. E responsabilidade que os filhos incorporam. Então, moleque, tem o quê? Responsabilidade. Cada um no seu quadrado, como fala. Então, todos são importantes, virando a religião. Todos precisam do Cambone, todos precisam do Ogã, como todos precisam do que está incorporado. Entendeu, moleque? Sim, senhor. E tem várias outras coisas que se precisa dentro do corpo. Claro que sim. Tá certo. É o moleque pensar, o Cambone quer me ajudar. Ah, eu só sou um Cambone, eu não faço mais nada. Eu não tenho minha importância dentro de um terreiro. Tem sim. Eles têm voz. Os guias não conseguem trabalhar. O guia precisa de uma pemba, quem atende? O Ogã. O guia precisa de uma ferramenta, quem atende? É o Ogã. Eu errei, moleque. É o Ogã. Vambora. Claro. O guia precisa de um toque para descarregar, é o Ogã que faz. O guia precisa de um ponto de contra-demanda, é o Ogã que faz. E tudo isso tem que estar em sintonia. O Ogã, o senhor fala... Ah, é claro, o Ogã que cuida lá do tambor, da tabaca, claro. Eu errei eu falar, porque eu estava pensando cá no Ogã. Isso. Claro. E o Cambone sempre nos guia nas ferramentas que eles precisarem. Sim, senhor. Tudo. Que é o Cambone que direciona o consulente para cada entidade. É o Cambone que pega a ferramenta necessária para cada entidade daquela que precisa. E o Ogã tem o poder do toque, dos pontos, a se emanar energia. Energia de incorporação, energia de demanda, se tem alguém demandando no terreiro, dentro do terreiro, ele mesmo tem que ter obrigação de fazer o trabalho dele no atabaque, para não se deixar ver aquela demanda na corrente. Tem tudo isso, moleque. Claro que sim, entendi. Todo mundo é importante segundo a competência que lhe é confiada. Exatamente. O coração, moleque. O coração do ser humano, ele não tem várias peças dentro dele? Sim, senhor. Não depende da outra para funcionar? Sim. Mesma coisa. O ser humano, vamos dizer assim, para ser mais específico, são vários órgãos, né? É. Aí não precisa do coração para estar bombando sangue? Tem. Não precisa do pulmão para estar respirando? Sim. Precisa do rim para estar filtrando as coisas ruins? Tem. Então é um conjunto. É Umbanda. A Umbanda não se faz, só o Pai de Santo. A Umbanda não se faz só com o Ogã sozinho. A Umbanda não se faz só com o Cambone sozinho. Então vamos juntos. Até atrapalhei um pouco aí, mas não consegui esquecer. Não, claro que sim, ficou bom. Agora, eu vou pedir sua mensagem final, e daí depois o senhor decide, mas se tiver um segundo encontro hoje ou em outro momento, eu gostaria que o senhor já no outro encontro chegasse dizendo o que é a Umbanda e qual serviço que é oferecido lá e qual que não é, para tirar um pouco, desmistificar isso, né? Que muita gente até hoje ainda acredita que faz matança. A matança, mulher? Pois é, matança, quem faz é assassino em série. Eu vou falar pra próxima. Isso, vamos sim. Dá sua mensagem final, por gentileza. Pode ser que eu falo de sentido. Ah, claro, né? Olha, no sentido assim. Fala a mensagem final no sentido das pessoas levarem pra casa essa ideia de... parar de julgar os outros, ser responsável e ter disciplina para criar o ambiente que quer ver no mundo. Vamos um bandido. Lé, que tá me ouvindo aí, essa prosa. Uhum. Acredite nos seus zeladores santos. Eu falei isso no primeiro diálogo. Foi. Se você não conseguir confiar no seu Pai de Santo, procure outra casa. Mas a casa que você sente acolher, a casa que te dá o conforto espiritual, siga aquilo que o seu Pai de Santo fala. Siga os ensinamentos das entidades, não só do Pai de Santo, mas da casa, que se tenha liberdade para se falar as coisas que se precisa. Se aprenda os ensinamentos da Umbanda dentro e fora do terreiro. E só assim o médium, ele consegue os seus objetivos como médium e como pessoa. E sempre respeitando a hierarquia dentro da casa. Nunca queremos ser mais do que ninguém. Porque, como eu falei mais cedo, não tem tranca-rua mais melhor do que o outro tranca-rua. Não tem preto velho melhor do que o outro preto velho. Cada um na sua essência. Trabalha nas encruzilhadas. Tranca-rua das almas trabalha no cemitério. Tranca-rua do Embaré, no lugar que ele quiser trabalhar. E vai assim, a corda vai indo para onde vai, puxado para o lado, cada um. Então, siga os ensinamentos dos seus zeladores, do chefe da casa. Sempre com muita humildade. Meus filhos têm a benção. Viu, moleque? Graças a Deus. Então, muito obrigado mais uma vez, Sr. Exu, por esse encontro que tem aqui com a gente. E sempre ajudando, né, a esclarecer mais como é que é a vida no mundo espiritual, como é que é a interação entre vocês e a gente, e lembrando-nos das nossas responsabilidades, né, perante a vida, perante a encarnação. Tá certo. Que assim seja, né, moleque? Que assim seja, graças a Deus, louvado seja. Pronto, Sr. Exu, terminamos então agora o primeiro, aí eu vou, agora o que eu tô falando não vai aparecer, então... talvez seja melhor, não sei como o senhor vai fazer, se o senhor quer subir e descer daqui a pouco, dá uns 20 minutos pro pessoal pegar a filmadora ali, dar uma parada, ver o espaço que tem, como é que gravou, tá tudo direitinho, daqui uns 25 minutos a gente volta. Pode ser, não pode ser. Tá bom. Eu tô aqui pra trabalhar. Oh, tá certo, Sr. Exu, então até daqui a pouco, tá? É, sim. Tá bom, então daqui 20, 25 minutos a gente já volta. E aí, falar pra todo mundo aí organizando. E aí a gente vê. Muito obrigado, seu Exu. Claro, Exu. Exu trabalhou, Exu gloriou. Vai embora. Pai Jimmy de Oxóssi? Opa! Você não quer sentar só um pouquinho? Eu vou fazer uma finalização pra isso, conversando com o senhor um pouquinho. Opa, tudo bem. Vamos lá. Só pra finalizar então, como é que o senhor está se sentindo agora? Tô bem, um pouco gripado. Não, normal, né? Hoje o senhor estava um pouco gripado, mas no tranca-ruas nem deu pra perceber, né? Graças a Deus. Não, como é que foi a incorporação aí para o senhor? Onde o senhor estava? Como é que foi? O que o senhor sentiu? Olha, do seu Tranca, ele é uma das únicas entidades que consegue me apagar mesmo de vez. Uhum. Não consigo ver nada. Para mim é uma dormência, né? Uhum. Uma cochilada. E sempre quando ele sobe, é uma energia muito boa, né? Sempre me deixa com uma energia muito revigorante, uma essência muito, muito bacana. E fico muito agradecido também de carregar ele como chefe da minha esquerda, né? Da sabedoria dele. Mas é isso, é bem revigorante. A energia que ele deixa em mim, sempre depois que ele vai embora. Claro. Da outra vez aconteceu um evento e a gente não teve a oportunidade de esclarecer. O seu tranca-rua estava trabalhando, daí não sei o que aconteceu, que parece que queimou um pouco o seu pé. E o seu tranca nem percebeu. A hora que você voltou, como é que você ficou? Você falou, puta merda, esse tranca. Ou como é que foi? Ou é normal? Ou como é? Porque às vezes quando a gente tem assim esse tipo de mediunidade, muitas vezes um pouquinho mais ostensiva, a gente não sente, né, as coisas. Por isso até que eles conseguem andar em brasa, sei o quê. Mas quando você voltou, você viu que estava queimado. Como é que foi? Quando você voltou, tinha dor? Não tinha dor? Você percebeu? O que você sentiu a respeito do Exu? Olha, eu fiquei bem bravo, na verdade, tá? Porque realmente queimou e ficou, em um dedo ficou uma bolha. Oh, meu pai. E até tá cicatrizando agora. Uh-huh. Tá bem, assim, bem pequenininho. Uh-huh. Mas o engraçado é que a gente não sente nada, né? Na hora, né? É porque, como eu falei, ele é uma das poucas entidades que realmente me apaga. E os meninos até filmaram, assim, por conta deles. Uhum. Filmaram o que fizeram. Mostra o fogo pegando o pé. Nossa, sim. E é tipo normal, entendeu? Uhum. Então eu falei assim, eu acredito que a gente não sente, mas como a carne é matéria, a carne nossa é ser humano, uhum, ela padece. Claro, né? Claro. Não vai colocar um Exu no meio do fogo, pegando fogo para salvar alguém, que ele não vai se queimar. Entendi. Por certo tempo, vamos dizer assim. Então, queimou até um pedacinho de uma cicatrização aqui no meu pé. E eu pedi, pelo amor de Deus, não passa mais isso. Pelo amor de Deus. É. Porque depois sobe. Foi só com ele. Ele também faz isso de vez em quando. Quem? Só que na mão, preto velho faz isso de vez em quando isso. Na minha mão. Claro. Tá certo, então. Olha, muito obrigado mais uma vez, tá? Por permitir que eu e o diálogo com os espíritos possamos colher mais conhecimento com a entidade e agora através da sua mediunidade. Que cidade que você tá aí? Cuiabá, Mato Grosso. Mato Grosso, né? E como é que chama seu terreiro? Templo de Umbanda, que é a Rita e Pai Moçambique. Ah, muito bom. E uma coisa que eu achei particular no seu terreiro, que eu achei até bonito, que a tia Rita não é sua entidade. Não, é da minha esposa. Ou seja, é muito bonito isso. Eu não sei se eu já vi isso antes e se isso existe muito. A entidade chefe ser o guia-chefe do dirigente e a outra entidade chefe ser o guia-chefe da dirigente, ou né, da esposa. É que assim, isso foi. A nossa missão foi dada até antes da nós éramos filhos de santo, antes da gente passar para essa nova missão, a missão para os dois. Uhum. Começou junto, né? Na espiritualidade. Passamos anos. E o pedido do guia foi esse. Como os dois vai ter a mesma missão, e que a casa seria uma casa de preto velho, então seria sorteada pelos preto velho, e seria o nome dos dois preto velho, que trabalha comigo e trabalha com ela. Foi uma das exigências dos guias para que se abrisse a casa. Nossa, muito bonito, eu achei isso muito bonito, porque Quem normalmente se une assim, nunca sabe se o casamento vai durar ou não. E aí fica com medo de abrir o nome com a entidade assim parceira. Então isso é um exemplo também, né? Exato. Claro. E creiamos, né, que vamos seguir juntos. Isso. E se um dia a espiritualidade nos separar, vamos ter o discernimento para seguir a casa junto. E não sei. Trabalho, porque a espiritualidade é a espiritualidade. Uhum. Pessoal, né? Claro. Se a missão é cuidada, depende da gente. Pronto. Continuar seguindo. Isso ajuda. Isso ajuda as pessoas a pensarem também, poxa, se tem a vontade de abrir os dois, abre os dois. Depois, se acontecer qualquer coisa que for da vontade de Deus, pode continuar os dois igual. Exatamente. Claro. E por que não, né? Porque já entra um lado pessoal, né? Não entra um lado espiritual. Muito bom, claro. Então tá certo. Olha, qual dica que o senhor dá assim para quem está se iniciando e tem missão de ser dirigente e tudo, agora que está se iniciando? Se preparar, né, para os estudos, com sua mãe santa, os filhos que estão se desenvolvendo. Escutar o dia chefe da casa, escutar bastante o seu pai e mãe de santo, em qualquer dificuldade, dúvida, né? Acreditar nos seus guias, no que os guias podem fazer, né? E ajuda as pessoas. E aqueles adeptos à religião, procurar ver que a espiritualidade era um hospital. Vamos dizer assim. E vamos buscar aquilo que realmente você precisa, não aquilo que você quer. Porque muitas das pessoas procuram por algo vago, consegue e não preenche o seu coração. E vamos buscar a paz, né? A sabedoria, os ensinamentos que os filhos têm. Aquilo da casa, pegar. Não. Aquilo que os guias pregam dentro da casa, pregam fora de casa também, que eu aprendi com os guias, graças a Deus. E isso, caminhar sempre na fé. Tá certo, na graça de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por esse encontro, por esse trabalho, tá? E se for da vontade, então, aí do seu Exu, a gente vai estudar mais um pouquinho com ele nesse dia. Tá. Pronto, agora eu vou, da partir daí eu vou cortar, vou deixar vocês aí um pouco, tá? Se organizarem um pouquinho, daqui uns 20 minutos eu volto. Beleza. Tá, obrigado. Valeu. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, Exu é esperto, Exu é guardião. Exu é trabalho, é energia veloz, Exu é viver. É a energia, é o encanto, é a força que vem na veia vibrando. O Exu é prazer, Laruê. Fala do Exu, Exu é Mojubá. Toda ação tem reação.